Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, pega comigo. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 11. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 11. Mas já no começo do versículo 10, a palavra de Deus nos diz: o dia do Senhor virá como um ladrão. E você sabe que o ladrão vem na hora em que a gente menos espera. Dia em que os céus desaparecerão com enorme estrondo, em que os elementos abrasados se dissolverão e a terra e suas obras serão chamadas ao julgamento. Gente, é impressionante. Não somente nós homens, mas a própria terra, diz aqui São Pedro, serão chamadas ao julgamento. Deus vai separar as águas. Deus vai separar o joio do trigo. Deus vai separar as ovelhas e os bodes. Julgar quer dizer isso. Separar. Quem é quem? Versículo 11 agora, preste bem atenção. Se, pois, tudo isso deverá ser dissolvido, que homens deveis ser? Que santidade de vida, que respeito para com Deus, vós que esperais e apressais a vinda do dia de Deus, dia em que os céus inflamados se dissolverão e os elementos abrasados se derreterão. De acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e uma nova terra nos quais habitará a justiça. Nós começamos ontem cedo justamente trazendo a passagem de Apocalipse 21, em que João viu, e o bonito é isso, João viu céus novos e uma terra nova. Ele já viu essa terra que nós haveremos de ter, essa terra nova, essa terra purificada. Gente, a própria terra, a própria natureza, ela vai ser purificada. É o que São Pedro está dizendo. Ela também vai passar pelo julgamento, ela vai passar pela purificação. João viu essa terra, e mais do que essa terra, ele viu esta nova sociedade. Ele viu esses homens novos, essas mulheres novas. Ele viu implantada nessa terra a civilização do amor. Ele viu o mundo novo. Ele viu a mim. Ele viu a você. O bonito é isso, que João já viu você. Porque quando no Apocalipse diz que eu vi, João viu mesmo. Ele viu você nesta terra nova, viu. Ele viu você nesse mundo novo, nessa nova sociedade. Ele viu. Daí o importante: eu preciso corresponder. É preciso perseverança, não basta começar. É preciso perseverar, perseverar, perseverar. E aqui nós entramos numa coisa muito importante. Uma vez que nós somos chamados, uma vez que você é chamado, convocado, é uma convocação, selecionado e convocado a fazer parte desse mundo novo, dessa terra nova, é preciso que você se decida para a santidade. E você sabe que decisão é decisão. Deixa eu explicar que a coisa que mais o inimigo tem feito e tem trabalhado é para acabar com a nossa força de vontade. Por vários motivos, eu preciso fazer exercícios. E também por causa de usar muito a voz, eu tenho que relaxar. Interessante, vem cá, Ricardo. Interessante que para fazer os exercícios de relaxamento, para toda essa parte aqui, e o Ricardo faz isso também, né? Essa parte dos músculos aqui ficarem relaxados. Eu tenho dificuldade de relaxar, especialmente aqui atrás, no cangote, como a gente disse. Então, justamente por isso, o que se tem feito, pode secar o seu braço sem medo, fecha a mão. Uma das coisas que tem feito comigo é isso, empurra a mão agora, mas abrindo a sua mão, abrindo, abrindo, abrindo, abrindo, abrindo. Está vendo? Ele está tendo que fazer força com a mão, com os dedos. No fundo, ele está fazendo uma coisa agressiva. Quem disse que isso relaxa? Impressionante é isso. Relaxa, porque fazendo força aqui, relaxa lá em cima. De novo. Vamos lá. Abrindo a mão, eu estou segurando. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Ele faz força aqui, os músculos dele se esforçam, mas lá, relaxa. Gente, o jogo sujo que o inimigo fez conosco foi esse. Facilitou tudo. Tudo, você não precisa de esforço nenhum. A começar das poltronas, a começar de você não precisar caminhar, você faz tudo de carro. Desde que você era menininha, menininho, seu pai já levava você na escola de carro, sua mãe ia buscar você de carro. Você fazia tudo na maior facilidade, tudo na mão. E o inimigo fez de propósito, você tinha tudo na mão, sem que exigisse esforço nenhum. Isso foi em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em todas as coisas. Para quê? Para uma grande coisa, para você não ter força de vontade. Você percebeu? Eu não imaginava que para relaxar, eu precisava colocar esforço. Para descansar, eu precisava colocar esforço. Também nesses dias, eu tenho caminhado. Ontem, por exemplo, anteontem, tanto no sábado como na sexta-feira, eu fui caminhar. E caminhei 50 minutos, rezei meu rosário inteirinho, fazendo a minha caminhada. Mas por quê? Para eu poder descansar, eu preciso fazer esforço. Até o fato dos meus músculos serem exercitados, depois dá um descanso, dá uma satisfação. É gostoso, é gostoso. Só que o inimigo fez tudo o contrário. Ele não te exige esforço nenhum. Ele não se exige esforço nenhum. Pega o microfone para o Ricardo. Eu tenho certeza que vai sair coisa daqui. Não foi nada marcado isso. Não foi nada marcado. Te peguei aqui de improviso, mas vamos lá. Gente, hoje o Senhor está pedindo de você decisão. Decisão. Você precisa agora lutar contra a correnteza. Faz o contrário. Segura a minha mão. Você tem que fazer isso agora. Você tem que fazer força e ir abrindo a sua mão com esforço dos seus músculos. Ficou até vermelho. Está na hora de você se decidir. Principalmente se você acabou ficando sem força de vontade, sem força de vontade. Hoje o Senhor está lhe dando a graça de você se decidir. Feche os olhos um momento. E a sua decisão é pela santidade. Deixa eu dizer, a gente tem medo de se decidir em tudo na vida. Infelizmente, faz parte da tática do inimigo para derrotar você. Mas deixa eu dizer, hoje o Senhor está dando a você a graça de você se decidir. É graça, aproveite essa graça, a graça de você se decidir. E decidir quer dizer decidir. Eu me decido pela santidade. Como nós cantamos, eu decidi mudar de vida. Vou seguir os passos do Senhor. por ser dócil ao Espírito. Decida-se pela santidade. Ou santo ou nada. Ou melhor ainda, ou santo ou santo, ou santa ou santa. E nada mais. Decida-se do fundo do coração. E é impressionante esse decidir-se pela santidade. Tem duas partes. Por um lado, decidir-se para ser santo, santo, santo, cada vez mais santo. E por outro lado, dizer não ao pecado. Está aí a segunda parte. A gente tem medo de dizer não ao pecado e dizer não vou mais pecar. Só que hoje o Senhor está pedindo de você uma decisão. Você já errou demais, você já pecou demais, você já se estragou demais, você já se queimou demais, você já deu demais ocasião ao inimigo. Você já deixou que ele despeiteasse por demais a sua imagem e semelhança de Deus. E hoje o Senhor está dando a você a graça de se decidir. Acabar com o pecado. Não peco mais. Não quero mais pecar. Não vou mais pecar. Eu digo não ao pecado. Chega. Basta. Terminou. Ponto final. É justamente a partir daí que você começa a travar uma grande batalha. E a gente precisa estar por dentro do que está acontecendo. A partir de agora que você decidiu-se por dizer um não ao pecado. As tentações que nós sofremos, só nós sabemos como elas são concretas. São concretíssimas. Elas atingem algo muito concreto dentro de nós, vivo, presente aí dentro de você. É obra-prima do diabo tentar-nos exatamente aonde em nós aconteceu algo de muito concreto, ou são nossas fraquezas, enfim, é tudo muito concreto. Por isso, aquilo que nós vamos fazer a partir de agora precisa ser igualmente concreto, senão a gente não avança. A partir disso que o padre falou, se as minhas atitudes, por mais difícil que seja tomá-las, elas não correspondem a esta decisão, eu não vou chegar a lugar nenhum. Uma vez eu disse algo aqui no Rincão, que assustou algumas pessoas, mas eu estou com vontade de dizer de novo. Então diga. Vou dizer. Não ande com quem não lhe constrói. Verdade. Não ande. Assim embaixo. Não tenha medo disso. Não ande com quem não lhe constrói. É o caso de passar as três peneiras diante de qualquer pessoa. Exatamente. Você não vai precisar querer mal a ninguém. A ninguém. Você vai amar muito as pessoas. Nem você vai se sentir melhor do que os outros. Jamais. Porque seria um pecado imenso diante da bondade de Deus com todos nós. Mas acontece que muitos de nós somos arrastados pelas companhias. Somos. E ela não é verdade que você sabe quem não tem te construído. Nas palavras, você não sabe? Pode balançar na cabecinha assim que eu sei que você sabe. Quem não te constrói? Nos finais de semana. Quando o telefone toca e aquela pessoa para contar aquelas histórias, não é ela que não te constrói? Não é? Na lanchonete. Você sabe muito bem que o seu namorado, em alguns momentos, ele não lhe constrói. E se ele não lhe constrói, você não vai namorar com ele, não. Você vai dizer, querido, eu prefiro te perder do que ganhar o inferno. Eu não vou mais namorar contigo. E sabe por que que você pode fazer isso? Você pode fazer isso porque você crê em Deus. Você crê em Deus. E o namorado que está do seu lado, ou a namorada que está do seu lado, olhe, creia, Se esse cara aí é o homem de Deus para a sua vida, o mundo vira do avesso, mas Deus não vai tirá-lo de você se você for sempre uma mulher de Deus. Agora não se venda para qualquer carinho não, porque isso tem levado você para o inferno. Você vai continuar essa ideia? Você vai continuar? Eu quero já contar dois casos bem concretos. Nos começos do nosso movimento de jovens aqui, um pouco mais de 25 anos atrás, porque foi antes ainda de começar a Canção Nova, eu me lembro de duas meninas. Realmente o namoro que as duas viviam não construía, porque inclusive isso, elas moravam na cidade de Lorena e os namorados já estavam em São Paulo, entre estudando e trabalhando, moravam em São Paulo. Já começava por aí que eles viviam um verdadeiro despotismo. Era interessante que as duas meninas pareciam da mesma situação. Era um verdadeiro despotismo que esses rapazes tinham por elas, porque claro, grande parte dos rapazes saíram da cidade para estudar e para trabalhar. Então deixa eu dizer, havia muita mulher e pouco homem na cidade, e eles realmente faziam chantagem. Se elas não cedessem do jeito que eles queriam, eles largavam a elas, que era muito fácil. Todos os finais de semana, para onde eles iam, no baile, no point onde o pessoal se reunia, havia menina assim, ainda mais daqueles rapazes que estavam em São Paulo fazendo faculdade, alguns deles trabalhando, as meninas estavam em cima, então era muito fácil largá-la. E eles exerciam uma tirania sobre elas. Essas moças fizeram encontro de jovens. Essas moças caminharam num grupo de jovens e vinham se orientar comigo. Naquele tempo, graças a Deus, eu tinha tempo de também orientar pessoa por pessoa, e foi muito bom. Vocês conhecem, por exemplo, o professor Felipe e a esposa dele, Maria Zila. Vocês conhecem o professor Júlio. Graças a Deus foram todos do meu grupo de jovens, do nosso grupo de jovens daquele tempo. Bom, na orientação que tive com elas, eu disse, minha filha, tanto para uma como para a outra, casos distintos, uma não sabia da outra. Você não pode continuar com esse namoro. Primeiro, porque o que ele faz com você é despotismo, é tirania. Você vive apavorada, porque você é obrigada a fazer a vontade dele nos mínimos detalhes, também deitar e rolar com ele, depois de tudo, depois do baile, porque senão ele ameaça largar você, e larga mesmo, você sabe, vocês deitam e rolam no sábado, você não fez o que ele queria, no domingo ele está com outra, e já tinha feito coisas assim, quando chegava no domingo ele ficava com outra menina, dançava com ela, e ela que era namorada ficava, inclusive de cara, porque todas as colegas vinham, era uma verdadeira tirania. No final do domingo, lá estava ela, na mão dele. Impressionante, as duas me ouviram, para as duas eu fui muito claro. Uma delas teve a coragem de dizer não. Ela chegou para ele, e aquilo que eu havia dito, ela repetiu para ele: olha, fulano, eu amo muito você e você sabe disso. Eu não queria por nada desse mundo perder você. Mas somente que o que você vive comigo é uma tirania. E foi falando, e foi contando os fatos. Eu não quero ser sua escrava, eu preciso ser sua mulher, sua esposa, a mãe dos seus filhos. Até ela foi muito condescendente. Nós precisamos mudar o nosso relacionamento. Nem disse você precisa, nós temos que mudar o nosso relacionamento. Até naquele tempo era muito frequente os jovens terem na mão o Pequeno Príncipe. Ela citou para ele: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Você tornou-se responsável por mim porque você me cativou, mas você não pode agora me escravizar. Ela foi clara com ele. O rapaz achou ruim, o rapaz brigou, burro, fazendo faculdade em São Paulo, mas tapado. Ela disse: eu te dou tempo para pensar, Na semana que vem a gente pensa, a gente conversa de novo. Ele veio, voltou amuado. Naquele final de semana ele ficou com toda a menina que ele quis, ela deu mais tempo, ele não se decidia, ela decidiu, ela o largou. A outra não. Inclusive eu perguntei para ela, você não vai se decidir? Ela disse, padre, eu não tenho força. Essa segunda, hoje, há bastante tempo, já são anos, ela chora na rua da amargura, porque o rapaz deu um pontapé bem dado nela, já com duas crianças, vive a vida dele, e ela está na rua da amargura. Desculpe, o cachorro continua sempre cachorro, não deixa de ser cachorro. Aquele rapaz que namorava cachorramente com ela, continua do mesmo jeito. Ela determinou o futuro dela, infelizmente. Ela tinha que ter coragem, a outra não, a outra é líder e interessante. O rapaz com quem ela se casou depois não era assim tão cristão, mas ela conquistou, conquistou, conquistou. Hoje os dois, inclusive tem grupo de oração na casa deles e eu os conheço. Você me entendeu? Você precisa se decidir, vá em frente naquilo que você estava dizendo. O que nós estamos dizendo é uma coisa muito responsável, você precisa entender muito bem, e eu peço que além disso você aplique esse exemplo a respeito de um namoro em outras situações da sua vida. Exato. Vai aplicando em outras situações da sua vida, que não seja só no namoro, porque tem gente também que está vendendo a sua vida ao diabo por causa de dinheiro. Tem pai de família que está comprometendo a sua família inteira por causa de uns míseros, uns idiotas reais a mais, porque precisa ter dinheiro. E você precisa também reagir aí. E não tem jeito, a gente tem que ser concreto mesmo, porque cristianismo é isso. Cristianismo é um Cristo, é um homem, é carne pregado numa cruz por amor a nós. Então a gente tem que ir até aí. Então veja bem, vamos ser muito responsáveis. Não estamos dizendo aqui que todo mundo tem que acabar namoro que não está dando certo. Nós estamos dizendo que se o seu namoro não lhe constrói, é hora de dizer basta. Basta por quanto tempo? Basta pelo tempo que for necessário para que as coisas entrem na linha. Se as coisas não entrarem na linha, você vai dar um basta definitivo. Porque você não vai se vender a gestos, carinhos. Eu sou casado, namorei bastante antes de casar. Namorei também com a Eliana bastante, que é uma mulher linda, que me atrai muito em todos os sentidos. É, e eu sei como é que é o namoro. Eu sei qual é aquele beijo que esquenta. Não só em cima, mas esquenta embaixo também. A gente sabe, não sabe? Você riu porque você já sabe. É aí que o diabo pega a gente. É aí que o diabo pega a gente. A gente sabe muito bem que todos nós, porque somos muito sensíveis e somos muito carentes, andamos todos nos vendendo por carinhos, palavras, e você vai dar um basta agora por causa da sua santidade, que corresponde à sua eternidade, e com eternidade a gente não brinca. Então o que você vai fazer? Você vai conversar com o seu namorado, e vai ter aquela conversa, que você já precisava ter há muito tempo. Você vai sentar e você vai conversar com ele, sobre aquilo que te está construindo no relacionamento. Porque tem muita namorada que vive com o seu namorado entre tapas e beijos, e não tem coragem de conversar. E você aceita continuar assim. E o pior é que depois de tapas e beijos, tudo termina na cama, e na cama tudo se resolve. Se não for cama, é no carro, e tudo se resolve depois do sexo. Depois de chegar ao orgasmo, ele, você não, porque havia tanto incômodo que você nem chegou. Mas, depois de tapas e beijos, depois de ficar junto, tudo se resolve. Mas que tipo de resolução é isso? É esta? Que tipo de resolução é esta? Isso vai ser para a vida inteira? Isso vai ser para todo o tempo que vocês estiverem juntos, marido e mulher? Ou apenas é aquele amor que é eterno até que dure? Porque para muita gente nem é o amor eterno enquanto dura. É pior ainda, o amor eterno enquanto esquenta, porque depois que a coisa passou, que passou aquela emoção, que passou aquela paixão, acabou tudo. Você não pode construir a sua vida. Veja bem, ainda nem é a vida eterna. Claro, o que está correndo o risco é a sua vida eterna, mas você está construindo já sua vida sob um alicerce todinho roto, sem fundamento, sem base. Veja onde você está construindo a sua vida. Então é muito concreto, não ande com quem não lhe constrói, não ande mesmo, não queira mal às pessoas, amigos e rapazes, conversem, os rapazes têm as suas próprias conversas, têm as suas, seus códigos, sua maneira de conversar, maneira de olhar para as garotas. Você sabe quais são os amigos que você tem de verdade? Aqueles que não são amigos de verdade, conte para eles que você quer mudar de vida, conte para eles que você está numa outra. Tenha esta ousadia, esta coragem, é direito seu dizer isso. E mais ainda, você não precisa ter medo nenhum de não andar com quem não lhe constrói, porque o Senhor está colocando novas pessoas na sua vida. Está ou não está? Está. Deus está colocando novos relacionamentos na sua vida. Deus está colocando aquelas pessoas que talvez, quem sabe, numa outra realidade, numa outra situação, você achava que eles eram caretas, que eles não tinham nada a ver com você, mas você está encontrando agora nessas outras, nessas novas pessoas, e você começa a encontrar que elas têm algo de sagrado que corresponde exatamente àquilo que você necessita e procurava há tanto tempo. Então não tenha medo da solidão, porque eu sei que quando a gente fala de não andar com quem não nos constrói, você tem medo de ficar sozinha, porque justamente você caiu na mão da pessoa errada, ou está de mão em mão, porque você se tem medo de ficar só. Porque é justamente ao contrário. E preste bem atenção. Mesmo que você precise recomeçar tudo de novo, você não vai ter aquele turmão, a sua turma. Você vai recomeçar com poucas pessoas, mas veja, são amizades sólidas, são pessoas nas quais você pode confiar, e você sabe que estão construindo e vão continuar construindo a sua vida. Não são pessoas perfeitas, como vocês estão lutando pela santidade, para dizer não ao pecado, mas são pessoas decididas e você pode confiar nelas. Enquanto que ao contrário, não é verdade que muitas vezes no meio da turma toda, que se reúne lá naquele ponto especial, porque cada cidade tem um lugar onde os jovens se encontram, no meio daquela turma enorme, você sente uma enorme solidão, porque na verdade você percebe que não tem nada mais em comum com esse, com aquele, com aquela, os papos já não correspondem mais, porque o Senhor já cativou o seu coração. É que você está sem coragem de largar aquele turmão que já não mais está lhe dizendo nada de concreto para você se aventurar em amizades novas, de gente que te constrói, que não é mais o turmão, mas embora sendo poucas pessoas, você se sente plenamente satisfeito na sua amizade. Você tem gente. Você na verdade está vivendo amizade, você está vivendo aquilo que Jesus disse, amai-vos uns aos outros, onde vocês se compreendem também no esforço por viver santidade e viver não ao pecado. Assim como essa chuva que está caindo agora, e vai aos poucos nos obrigando para que fiquemos mais próximos uns dos outros. Olha como chegou mais gente ali, mais ali. Estamos ficando mais próximos uns dos outros, porque nós temos necessidade de nos abrigar. Nos abrigar de uma luta imensa, desleal, aí afora. E por isso a gente precisa estar assim, cada vez mais juntos. E olha, mais duas coisas. Uma, é que eu falei bastante das meninas que estão vivendo essa situação. Mas eu gostaria de dizer que isso não diz respeito somente às meninas, não. Isso diz respeito também aos rapazes, que também andam muito carentes e se colocando nas mãos de muitas meninas que são sem vergonhas mesmo. E muitas meninas que judiam dos rapazes. Irmão, veja bem, eu entendo porque você aplaudiu, mas eu não estou fazendo simplesmente aqui jogo de competição entre homem e mulher, masculino e feminino, não. É apenas uma realidade que você precisa entender, que nós a temos presente também. Não é que as meninas, elas também não assim deixam fácil, não. Elas complicam bastante. E rapazes muito santos Deus está construindo, rapazes muito íntegros e corajosos ao ponto de renunciarem àquele relacionamento para poder terem uma vida mais santa. Você está entendendo algo que o padre começou dizendo para nós no início da pregação? Graças a Deus, santidade não é um sentimento que eu cultivo. Não é, graças a Deus não é. Santidade é uma decisão que eu tomo. E melhor ainda, além de santidade ser uma decisão que eu tomo, é uma decisão que todos podem tomar. Você pode tomar esta decisão hoje. Hoje, porque ela depende única e exclusivamente da vontade que Deus põe aí no seu coração. E quem estava inclusive arrastando a sua vida cristã, o seu esforço de santidade, à mercê dos sentimentos, entende que não precisa mais viver desta forma, não. A santidade é uma decisão. Fecha teus olhos agora mais uma vez. É uma decisão tão sua que você precisa fazer assim agora: fechar os olhos, colocar-se diante de Deus. Depois que você ouviu isso, que essa decisão leva a atitudes, e a primeira atitude: eu preciso deixar as companhias que não me constroem, eu preciso deixar de andar com as pessoas que não me constroem, e eu preciso andar na companhia daqueles que me constroem. Depois que você ouviu que você precisa deixar certas coisas, romper com certas coisas, com certas situações que não constroem você, que não estão construindo a sua vida, que não estão construindo o seu presente e não construirão o seu futuro. É depois disso, depois de ter ouvido isso, você fecha os seus olhos agora para poder fazer a sua decisão. E fale com o Senhor mesmo neste momento. Apresente ao Senhor a sua decisão. Diga: Senhor, eu tomo esta decisão hoje pela santidade. E não tenha medo das coisas que o Espírito Santo está te fazendo enxergar agora, não. Porque tudo isso, em tudo isso já está a ação de Deus. Algo de muito concreto que nós vamos fazer também, porque como eu disse, está tudo baseado no fato de que, uma vez que eu decido pela santidade, eu entro numa batalha, e é numa batalha contra o mal, que nos tenta de maneira muito concreta. A Bíblia nos diz que o diabo, ele é um oportunista. Por isso é que está escrito na carta de São Paulo aos Efésios: não deis oportunidade nenhuma ao diabo. A Bíblia me ensina que ele é um oportunista. E cada um de nós agora se decide a não dar mais oportunidade. E vamos ser francos, todos estamos agora diante de Deus. Nós sabemos muito bem aonde é que oferecemos ao diabo oportunidade para que ele entre. Então não se dá mais oportunidade, porque ele é um oportunista. E pior, no momento em que eu dou oportunidade para o diabo, ele entra. E ele entra para quê? Ele entra para querer ser o que ele sempre quis ser e nunca será: rei, dominador, à medida em que você abre uma, você dá uma oportunidade, o diabo entra, e a partir daí ele quer dominar você. É por isso que muitos de nós nos encontramos dominados pelo diabo, porque a jogada dele é essa, e eu não vou oferecer a ele oportunidade por isso, porque ele, às vezes ele mesmo vem forjando que abramos oportunidades, uma vez que eu a ofereço, por menor que chega, ele entra, e aí ele quer dominar. Está vendo como é sério? Ele não entra somente para complicar as coisas, não, viu? Muitas pessoas muito santas, muitos de Deus, muito de Deus, talvez você com certeza deve ser uma pessoa também muito de Deus, mas dominada ali. O diabo te dominou na língua. O diabo te dominou nos olhos e você não pode ver um corpo bonito de homem, de mulher, que os olhos te arrastam. Eu estou dando exemplos de situações nas quais você vai identificando que houve um domínio, porque nós vamos nos desfazer desse domínio agora para trilhar uma santidade. Talvez o diabo te domina na vaidade. É bonito uma mulher bem arrumada. Eu falo sempre com Eliana, sou um marido que cuido muito da minha mulher, eu reparo nela quando ela está com um batom ou não, um brinco. Gosto de vê-la muito bonita. Mas as mulheres podem também, e os homens também, serem dominados pela vaidade. E a gente sente em si mesmo que se estabeleceu um domínio. Por que domínio? Porque eu não consigo me desvencilhar. Quando eu vejo, estou lá de novo. Talvez o diabo já tenha lhe dominado nos pensamentos, que às vezes até em oração, quando você vê, você está longe. É essa artimanha da qual nós vamos nos desvencilhando agora para vivermos santidade. Portanto, jamais dar oportunidade ao diabo, porque quando se dá, ele entra. Por quê? Porque ele é oportunista. O diabo vive de oportunidades, e uma vez que ele entra, ele quer dominar a nós. E o campo onde ele mais quer dominar é o campo da vontade. Você deu brecha, ele entra aí. E aí que está. O que ele quer é que você não use da sua liberdade, que você não decida, que você não faça atos de vontade, mas, desculpe, que você vá na onda. Você é levado pelos outros, pela turma, pela maioria. Você vai onde os outros vão. Você faz o que os outros fazem. Você faz o que o seu namorado dita. Você faz aquilo que aquele seu companheiro mostra para você. Você vai por aí. Você não faz aquilo que você quer. Você muitas vezes é levado, é levada pelas suas emoções, não é decisão sua. Na verdade, você não quereria, mas a emoção pegou, o entusiasmo pegou, e você acaba fazendo apenas na emoção. Você não está sendo senhor de si. Você não está tendo domínio sobre você mesma. Pelo contrário, quem está dominando você são os seus sentimentos, a sua emoção. Muitas vezes, quem manda em você são os seus impulsos. Deu vontade de fazer aquilo, e até você já tem uma explicação. Bom, deu vontade, eu estou com vontade. Você sentiu aquele impulso, igualzinho ao comer. Você viu uma coisa gostosa na sua frente, você já está pegando, já está pondo na boca, já está mastigando, já está engolindo. O que eu falei de comida, você faz de tudo. Você faz com os olhos, você faz com os ouvidos, você faz com a fantasia, você faz diante de um filme, diante de uma cena na televisão, diante de uma revista. Você vai sendo levado, levada pelos seus impulsos, pela sua raiva, pela sua ambição, pela sua cobiça, pela sua vontade de ter aquela coisa que é do outro. Você vai e pega, você vai e fica com você, você dá um jeitinho e fica com você, você é levado pelos seus impulsos e não pela sua vontade. E o diabo, que não é nada criativo, ele faz exatamente como fez com Adão e Eva e pergunta a você assim, ó: quem foi que disse que você não pode? É ou não é? Quantas vezes você escutou esta perguntinha diabólica no seu ouvido? Quem disse que você não pode? É só um pouquinho. Quem disse que o que você pensa, que o que te disseram é a verdade? A partir daí a gente vai entendendo que o diabo, além de ser oportunista, ele é manobrista. Estrategista. Estrategista. São Paulo fala assim. Precisamos estar forte no Senhor, cheios dele, do seu poder, para resistirmos às manobras do diabo. Porque ele é manobrista. As manobras do diabo. Eu entendi bem direitinho esse negócio de manobrista, padre, uma vez. Eu tive a graça de morar um tempo fora do Brasil. Estudei comunicação 2 anos na Itália. E eu passei uma vez por Portugal. E chegando no aeroporto, eu chamei um taxista em Lisboa, e ele entrou, eu entrei no táxi, e um português muito simpático, e fomos batendo papo, e eu estava com o endereço do hotel aonde eu deveria ir, e quando eu vi, o simpaticíssimo português começou a me mostrar monumentos, perguntou meu nome, disse assim: olha aquele monumento lá, seu Ricardo, está vendo que bonito? E eu, nossa, que bonito aquele lá. E ele lá, né, dirigindo o carrinho dele. E vai, eu comecei, nossa. Gentilíssimo, né? Cara, gente, que cidade linda, Lisboa. Seu Ricardo, vou lhe mostrar uma praça maravilhosa do centro da cidade. Foi, no caminho da praça já passou uma fonte belíssima. Ele, seu Ricardo, olha ali aquela fonte, que bonita. E eu, nossa, que bonita mesmo. Mas como é o nome do senhor? E foi um papiando. Olha, esse cara me manobrou na cidade um tempão, enchendo minha vista. Quando foi então que eu disse, esse portuguesinho sem vergonha está comendo meu dinheiro. Ele está fazendo um city tour comigo e eu não quero isso, eu quero ir para o hotel. Então, a minha direção é esta. Eu tenho que sair daqui e ir até aqui, chegar aqui. Aqui é o ponto, a vontade de Deus para a minha vida. O diabo, se ele não conseguir fazer com que jamais eu chegue ali, o que ele vai fazer? Ele vai começar a me manobrar para que eu faça voltas. Para um dia, talvez, quem sabe, eu chegar. Posso topar até com o Padre Jonas, grande pregador. Escutei tudo, mas o diabo continua me manobrando. E eu vou olhando, achando tão lindo tudo que está acontecendo. Talvez o diabo seja um taxista na sua vida e te chamou para o carro dele e está te mostrando as belezas de um mundo que vai acabar. Esse mundo que o Senhor chamará, como nós cantamos. Pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Eu tenho certeza absoluta que enquanto eu fui contando essa historinha aqui, você foi percebendo aí em você as manobras que o diabo já te fez. Já fez na sua vida. Não foi? Foi. Olha, nós não somos pessoas, nós não somos homens de ver o diabo em tudo, né, padre? Não somos, de jeito nenhum. Ao contrário, nós vemos é Deus em tudo. Vemos sim, claro que vemos. É por isso que estamos na luta. Eu estou dizendo isso para que ninguém venha depois com história de dizer que aquele povo lá na Canção Nova vê o diabo em tudo. Não, nós vemos Deus em tudo, em tudo. Vemos Deus em você, no seu rosto, na sua luta, nas suas lágrimas. Vemos Deus na sua contrição, aquela lei tão contrita, estava pouco ali. Então, a gente vê Deus, mas justamente por isso aí está o joio. Porque é assim que o reino de Deus acontece também dentro de nós. Então, atenção, o diabo ele é manobrista. E ele é oportunista. Uma vez então, que eu não tenha muito claro qual é o meu endereço, quem sou eu e para onde eu vou, eu posso cair nas mãos das suas manobras. Porque justamente você é semente de uma nova geração e a terra nova já está aí às portas, o mundo novo já está aí às portas, Você não apenas é alguém selecionado, selecionada, mas você foi convocado. Você, menina, você foi convocada para ser semente desta nova geração. Porque uma nova terra terá uma nova geração, terá um povo novo. Você é semente, é lá que você precisa chegar. Claro, o inimigo muito oportunista vai apresentar para você mil coisas para tirar você dessa jogada. E segundo, manobrista, ele vai levar você para cá, para lá, para lá, para lá, para você ir por mil lugares e não para onde você precisa ir. Você é semente de uma nova geração, você está indo para uma nova terra. Uma nova terra que muito dentro, em breve, o Senhor vai implantar. Deixa então dizer uma coisa muito importante nessa sequência de coisas. Uma vez que a decisão pela santidade, não ao pecado e sim à santidade, é muito importante o lugar onde você está, o estado de vida onde você está, é muito importante a sua vocação. Eu tenho aquela música do Padre Zezinho, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Se o Senhor te queria casado, casada, quando Ele chegasse, você já precisa, veja bem, você já precisa estar casado, casada, você não pode ficar fazendo hora, enrolando, porque quando Jesus chegar, eu preciso estar no meu lugar. Se o Senhor já queria você até mesmo já, mãe de famílias, mãe de família, de um filho, de dois filhos, de três filhos, você precisa já estar lá, no seu lugar, na sua casa, com seu marido e com seus filhos. Eu não estou sendo negativo, não estou dizendo que você precisa ficar solteira, que você precisa ficar solteiro para esperar Jesus chegar. Mas também, e veja bem, se o Senhor te quer padre, ou no seminário, ah, mas não vai adiantar eu querer ser padre, porque eu não estudei nada ainda no seminário, até eu fazer todo o curso de seminário, Jesus vai chegar e eu não cheguei a ser padre. Não interessa. Quando Jesus chegar, eu quero estar, eu preciso estar no meu lugar. Se Jesus quer encontrar você dentro de um seminário, até mesmo num noviciado de uma congregação qualquer, você precisa estar lá. Você precisa estar lá, fazendo o curso de filosofia do seminário, fazendo o curso de teologia do seminário. É lá que Jesus vai encontrar você. E se Ele encontrar você já padre, que beleza! Eu vi nascer a vocação do Padre Marcelo. Foi aqui em Cruzeiro, num congresso de jovens, que nós fizemos. Eu conto sempre esse fato, vi nascer, ajudei Marcelo, jovem ainda, se encaminhar para o sacerdócio. Se Deus te quer, padre, meu filho, não fique enrolando, faz parte da sua decisão ir para o seu lugar. Se o seu lugar é um seminário, se o seu lugar é uma congregação religiosa, vai, decida-se, não fique enrolando. Não fique enrolando, não fique enrolando meninas. Se a sua decisão, se você percebe que a sua vocação é o sacerdócio, decida-se. Talvez você fique com medo, ah, mas afinal das contas, não é? E se não der certo, tem garantia aqui com essa menina? Se Jesus está chamando você para o sacerdócio, encaminhe-se para o sacerdócio, porque isso faz parte do seu caminho de santidade. Quem foi chamado para ser santo, sendo padre, só vai ser santo sendo padre. Para mim, a santidade estava ligada, ligadíssima, e os meus filhos podem dizer isso bem. A minha santidade e todo o fruto do meu apostolado estava ligadíssimo a eu ser padre. Eu não podia ficar enrolando. Eu precisava me encaminhar. Você pergunta, o senhor nunca gostou? Gostei. Eu tenho contado até, claro, eu era muito menino, mas interessante, embora eu fosse menino, gostar daquela menina me acompanhou durante bastante tempo. Eu era fiel ao Senhor. Não é que eu fosse infiel, não, que eu estivesse pulando nos dois galhos, não. Mas me acompanhou muito tempo. Eu sou gente, eu tenho coração, eu tenho afeto. Eu teria a capacidade humana de fazer feliz uma mulher e uma família inteira com filhos. Mas eu sentia que o Senhor me chamava para outra coisa. Nem posso dizer mais. Não posso dizer que isso seja mais. Foi, para mim foi mais. Claro que foi. O resultado está aqui. Mas eu não podia ficar me encaminhando por um afeto. Eu precisava ser fiel ao Senhor que me queria padre. Você também. Você também. Se você, menina, sente que o Senhor está chamando você para a vida religiosa, até mesmo porque há meninas chamadas a uma vida religiosa contemplativa, não faz muito tempo, uma menina que esteve aqui num dos nossos encontros, eu lancei isso, até foi uma palavra de ciência, eu disse que havia rapazes com vocação sacerdotal, disse que havia meninas, disse inclusive que havia menina chamada a vocação contemplativa, e essa menina foi uma daquelas que levantou a mão, ela já está num Carmelo, e mandou uma carta de lá, dizendo, padre, estou feliz, era realmente isso, aqui é o meu lugar. Se você é chamada para ser religiosa, se você é chamada para ir para um Carmelo, se você é chamada para ir para um mosteiro de Clarissas, Clarissas de Santa Clara, Clara de Assis, aquela que acompanhou Francisco, você precisa ir para lá, porque lá se fará a sua santidade, não é em outro lugar, não é lá. Se você é chamada, se você é chamado para uma comunidade de vida, como é a Canção Nova, como é o Shalom, e como estão surgindo várias dessas comunidades pelo Brasil afora, graças a Deus, é lá, e deixa eu dizer, é só lá que você vai conseguir a sua santidade, não é em outro lugar. Da mesma forma, se o Senhor te chama a casar-se, é isto? Prepare-se para o seu casamento. É isto? É uma pena, mas muitos rapazes vão chegar na lua de mel, um mulambo, de tão usados que foram, e você não vai conseguir de forma nenhuma viver a sua vocação. Então você que sente-se chamado ao matrimônio, prepare-se para o seu casamento. Exatamente. Prepare-se para o seu casamento. Eu, Ricardo, eu não casei virgem, não. Aos 17 anos eu tive a minha primeira e única experiência sexual antes do casamento, por causa de más companhias. E uma noite me convidaram para ir numa zona, e lá eu tive, aos 17 anos, estava no grupo de jovens já, aquela primeira relação sexual, que foi a coisa mais nojenta que já aconteceu na minha vida. E como fez diferença, viu? E olha que eu estou assim contando para vocês uma coisa que nem falo muito, não falo quase nunca. Eu não sabia. Sim. Porque ele nunca me contou assim diretamente. Direito dele. Direito dele. Veja a confiança que ele está tendo em você. Veja a confiança que ele está tendo em você falando em público e via satélite por sua causa. Continua. Mas como fez diferença? Como fez diferença? Como eu queria ter ido para a minha lua de mel purinho, purinho. Como eu queria que a Eliana até me visse, sem roupa, nu. A primeira mulher que me visse. Não foi possível. Porém, bola para frente, como o Padre Léo falou hoje, eu gostei tanto, falou esses dias, Jesus não pergunta para a gente o que foi do nosso passado. Precisamos entregá-lo, e a cura significa em avançar. Mas eu imagino também a maneira como você deve se sentir, uma vez que você pensa, inclusive, que precisa praticar muito sexo para ter uma excelente performance quando você for para a sua lua de mel. Que burrice! Desculpa falar assim, mas estou sendo muito sincero. Que burrice, mas tem rapazes que morrem de medo de, na hora, não saber o que fazer. Então eu tenho que treinar bastante para poder chegar lá. E o que a gente escuta falar, e se você pode, se você está rindo, eu imagino um pouquinho de nervoso, que essas conversas dão nervoso na gente, né? Que a gente fica atingido, aí dá nervoso, a gente ri. Eu imagino, e você sabe muito bem, que muitos casamentos acabam justamente numa lua de mel. Primeiro, por causa dessa noção absurda. Segundo, porque a sua mulher vira uma prostituta. E muitos querem fazer com a mulher logo na lua de mel, ou que fizeram muito com prostitutas, ou então aquilo que gostariam muito de fazer e não tinham tido coragem. Mas agora, como tem uma que se entrega, vai e faz. Burrice. No mínimo. Se a santidade a qual nós somos chamados não atinge concretamente tudo isso, a gente está brincando de construir uma nova geração. Sem falar ainda de noções absurdas que existem a respeito de nós homens, como por exemplo a respeito de masturbação, porque o padre Jonas pode até falar mais disso por causa dos seus conhecimentos. Quanta orientação absurda a respeito de masturbação, que muita juventude católica tem entrado. Eu começava do absurdo, dizendo que se não se masturba, o esperma sobe para o cérebro e o cara pira. É, porque tem gente que diz isso, que é preciso pôr para fora, senão sobe. E eu estou falando aqui porque, se ainda não te disseram, vai aparecer algum bobo que vai te dizer, e você não pode ser bobo igual a ele e cair nessa, porque vai ser a grande desculpa do diabo no seu ouvido para você chegar em casa e se masturbar. Infelizmente, o diabo, porque pega também na nossa vontade, a gente pode dizer que além da vontade é a nossa sexualidade, não é, padre? Sim. Profundamente atingida. Então eu dizia, prepare-se para o seu casamento. Olha, eu não sei nem o que o padre pensa disso, mas eu dou bom valor para quem não arrisca um namoro qualquer, esperando o homem ou a mulher de Deus que vai chegar. Ah, eu acho maravilhoso! Eu acho maravilhoso! Você não é boboca, você não vai ficar de braços cruzados, você vai investir também, você vai se relacionar com as pessoas, mas você sabe porque você se relaciona com Deus, você sabe porque você é pessoa de oração, você sabe porque você é pessoa com quem Deus fala, que Deus te chama e essa é a tua meta, você se prepara para ela. Deus tem o meu, ele vai chegar na hora certa, quando ele chegar, ele vai ser o homem mais lindo do mundo para você. Mas vai ser... É mentira, viu? É mentira do diabo essa história de que você tem que treinar-se bastante para realizar o seu matrimônio. Mentira, mentira, mentira. E eu sei que você não vai cair mais nessa. Até eu estava para dizer justamente isso. Você se sente chamado, chamada para o matrimônio. E você se sente chamado agora para um namoro. Entre no namoro agora. Mas muitas vezes pode ser que, na verdade, você está sentindo lá no seu coração que Deus está pedindo de você um tempo de pausa. Que você dê um tempo para você mesma, para você mesmo. Interessante, você já namorou e tal, e tal, e tal. Só que agora você percebe que você precisa dar um tempo. E por que não? E por que não? Vai ser um tempo bonito, porque infelizmente, muito jovem, muita menina e muito rapaz, vai na onda, porque todo mundo namora, porque na turma que sai, cada um tem a sua e cada uma tem o seu. Se você não está com alguém, se você não está namorando com alguém, parece que você está fora do bando. Meu filho, minha filha, não é assim. Não é assim. Talvez até mesmo para você acertar na pessoa que Deus tem para você. Segundo, para você se preparar para a pessoa que Deus já preparou você. Deus preparou você para alguém. Você é rapaz ou você é menina? Você precisa deste tempo. E Deus te dá este tempo. E que mal existe nisso? Você ficar meses sem namorar, você ficar anos sem namorar. Interessante, há rapazes, há moças que namoram muito aos 14, aos 15, aos 16, 17, 18 anos, mas que quando chegam aos 20, aos 22, 23, dão um tempo. Há moças que estão com 22, 23, 24 anos, estão fazendo faculdade ou estão começando já na profissão na qual se formou, que nesta época dão um tempo. Até vem que bobagem eu ter gastado tanto tempo com os namoros que eu tive. E dão um tempo. E vão casar depois de 26, 27 anos. Há moças que se casam com essa idade. E há rapazes também que namoraram aos 17, aos 18, aos 19 anos, mas com 24, 25, com 26, com 27 anos, dão um tempo. Alguns já são formados, alguns já estão na própria profissão, são engenheiros, são advogados, são médicos, dão um tempo, inclusive para si mesmo, para a própria profissão, para o próprio aperfeiçoamento, para depois encontrar-se com a pessoa que Deus destinou a você, e para você ser encontrado pela pessoa para quem você foi destinado. E eu digo a você, que mal existe nisso. Mas não espere os 25, os 26 para fazer isso. Se Deus está pedindo para você, agora aos 18 anos, aos 17 anos, aos 19, rapaz ou menina, que agora você não esteja namorando, não namore. Não vá na onda, porque se você vai namorar, e não é a hora de namorar, você vai só se complicar. Você pode se queimar, e se queimar talvez levando uma cicatriz para o resto da vida, e não é o caso. Gente, decisão é decisão, e você somente vai ser santo, santo, santo, santa, santa, santa, no lugar que Deus quer você. É para se casar? Prepare-se para o seu casamento, tendo um namoro santo, ou fazendo uma pausa, tendo um tempo, dando um tempo santo para você. É você ir para uma comunidade de vida? Vá, faça o caminho para essa comunidade, faça o noviciado dessa comunidade, penetre, entre firme nessa comunidade. Lá você vai encontrar também o seu estado de vida, se é o casamento, se é o sacerdócio, se é a virgindade. Deus quer você num seminário, se encaminhe, não fique enrolando. Deus quer você na vida religiosa, num convento, num carmelo, num mosteiro de clarissas, ou numa congregação ativa. Se encaminhe. A sua santidade está ligada ao que Deus quer para você. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. E quando Jesus chegar, eu preciso estar no meu lugar. O Padre Jonas, daqui a pouquinho, ele vai nos abençoar. E o Senhor me revela, por palavra de ciência, que Ele quer dar para você a bênção da obediência. Porque muitos têm sido desobedientes. Não tem vergonha não de deixar Deus olhar você agora. Não corre dele não. Não se esconda dele, porque quando o Senhor revela algo assim como Ele está me revelando por palavra de ciência, atinge a cada um de nós. Então vamos pedir que o Senhor agora cure-nos de toda desobediência, rebeldia mesmo dentro de você. E você sabe das tantas vezes que você desobedeceu, isto é, você tinha tudo para acertar na vontade de Deus. A vontade de Deus você já entendia qual era. Ela inclusive até correspondia também à tua, porque você já percebia que era o bem que viria de tudo aquilo. Mas você desobedeceu. deliberadamente. O Senhor está lavando agora os corações, e o seu coração muito jovem, desta desobediência. Põe a mão no seu coração e diz baixinho: é tempo de obedecer a Deus. É tempo de obedecer a Deus. É tempo de obedecer a Deus. Assim com a mão no seu coração, como você está. E vai dizendo: é tempo de obedecer a Deus. Já me dei mal demais. É tempo de obedecer. Agora eu quero obedecer a Deus. E o Senhor diz assim porque Ele tem falado muito a muitos. Há tanto tempo Deus tem falado com você, e você tem sido um constante desobediente. E você tem sido uma constante desobediente. Deus não está zangado com você. Deus te ama. Deus não está te acusando de forma nenhuma. Mas Deus está dizendo que sabe da sua desobediência. Nas mínimas, a começar das mínimas coisinhas. Chega de desobedecer a Deus. Você já sabe até onde tudo isso pode levar você. E pode levar, infelizmente, muito longe. Por isso, chega de obedecer. Peça a Deus para lhe abençoar agora. Diga: meu Deus, abençoe-me. Abençoe a minha decisão pela santidade. Amém, meu Deus. Abençoe, Senhor, a minha decisão de dizer um não muito concreto ao pecado, a Satanás e a todas as formas de tentação e insinuações nos meus pensamentos, nos meus ouvidos, nos meus sentimentos. Abençoa, Senhor, porque é desejo. Eu quero. Ofereça ao Senhor o seu querer. Diga: Senhor, eu quero. Renova, Senhor, a minha vontade. E abençoa-me, Senhor, com a bênção da obediência. Fala para Deus que você não quer mais desobedecer. Fala para Deus porque não tem mais de onde você correr. Você não pode se esconder de Deus. E é preciso então obedecer. Todas as vezes que o Senhor me inspirar o bem, me inspirar pureza, me inspirar orar, me inspirar confessar-me, eu não vou mais desobedecer. Não vou. Eu estou dizendo não a toda rebeldia. Eu estou dizendo não a toda rebeldia que me faz caminhar por aí de nariz em pé, dizendo que eu sou o dono da minha vida. Coisíssima nenhuma. Se você se faz dono da própria vida, olha até onde você conseguiu chegar sendo dono da própria vida. Você não caminhou nada, ou quase nada. Estende suas mãos, porque o Senhor quer abençoar você. Estende as suas mãos, isso. Porque o Senhor agora quer te abençoar. Eu quero, Senhor, transmitir essa bênção a partir da tua própria palavra na carta de São Tiago. Resisti ao diabo e ele fugirá para longe de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Portanto, submetei-vos a Deus. É isso, Senhor, nós queremos submeter-nos a Ti. Queremos, Senhor, sinceramente. Queremos ser submissos. Queremos ser dóceis. Queremos ser obedientes. Dá-nos, Senhor, essa bênção. A bênção de, por um lado, resistir ao demônio, e a bênção de outro lado, Senhor, de nos aproximarmos de Ti e de nos submetermos a Ti e obedecermos a Ti, Senhor, unicamente a Ti. De não obedecermos mais ao diabo, pelo contrário, resistir. De não obedecer mais às nossas paixões, os nossos instintos, os nossos impulsos, mas resistir, Senhor. E ao contrário, submeter-nos a Ti. Sermos submissos, dóceis, obedientes, porque este é o caminho, esta é a receita da santidade. Sobre vós, a bênção desse Deus, Todo-Poderoso, esse Deus que vos ama e vos quer em santidade de vida, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. O seu aplauso quer dizer amém. Por isso aplaude para valer. O seu aplauso quer dizer sim, Senhor. Sim, Senhor. Por isso aplaude. Pode aplaudir. Cantemos com toda a voz. O santo sou nada mais querendo ser. É a sua decisão. Canta. O santo sou nada. Oh, oh, oh. O santo sou nada.